completou todo o meu coração. Estou envolvida e o meteoro iluminou a nossa união. Quer saber? Já não vivo sem o teu amor. Sem perceber, já não vivo sem você. Incomparável e você. Banda Ravelli.